precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Não sei por uma voz, não sei por águas, como terra seca precisa. Meu coração, tem sede, de ti, Rei meu e Deus meu. Diga, faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Oh, com teu suas mãos, se você precisa da chuva do Senhor, clame pela chuva.